Agora, 3h08, estou recebendo aqui nos nossos estúdios a presença de João Pedro Stedley. O nome já dispensa muitas apresentações, mas mesmo assim, João Pedro Stedley, um dos idealizadores e fundadores e principal líder do MST aqui no Brasil. Boa tarde. É um grande prazer que a gente recebe você aqui nos nossos estúdios, tem a liberdade de tratá-lo por você. Claro. Você veio aqui participar dessa programação dos estudantes, né, com palestras, eles que estão fazendo aí a primeira jornada universitária em defesa da reforma agrária aqui em Foz do Iguaçu, mas eu não posso me furtar de fazer, né, algumas perguntas com relação à sua atuação no MST. Em primeiro lugar, obrigado pela presença aqui. Imagino, obrigado a vocês. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Um prazer enorme estar aqui em Foz do Iguaçu, ainda mais porque foi nessa região que lá por 1984 nos encontramos movimentos que brotaram na luta contra a ditadura de todo o país. Aí nos reunimos aí em Cascavel, e quando foi então oficializada com uma espécie de fundação formal do que viria a ser depois o MST, né? Então a região aqui do oeste do Paraná, que envolve Foz do Iguaçu e tal, na época também aqui em Foz do Iguaçu tinha um bispo muito progressista, que nos ajudou muito, né, na luta pela terra e na construção do MST. Também o MST tem tudo a ver com a região aqui, porque na época da construção de Itaipu, como era a ditadura, houve o despejo de mais de 12 mil famílias que viviam na beira do rio Paraná, onde se formou o lago, e a ditadura não queria indenizar. E então houve um movimento que se organizou, o movimento Terra e Justiça, que inclusive tinha um pastor Fux, que é nosso amigo até hoje, que organizou essas 12 mil famílias de remanescentes da barragem e que formou então o Mastro, depois, que era o Movimento dos Agricultores Sem Terra do Oeste do Paraná, e que foi um dos pilares do nascimento do movimento Sem Terra de todo o Brasil. E aí foi conseguido o objetivo, que era a indenização, né, das famílias. Sim, na época, né? Daí eles... O principal objetivo era, na verdade, terra. Porque os militares da época, eles queriam só dar uma pequena indenização em dinheiro, ou o cara morava como ribeirinho e pescador, aí não tinha propriedade. Então não queria indenizar nada. Assim, mas o cara não tinha propriedade, mas tinha casa, família, morava lá, né? Vivia daquelas terras e do rio, perdeu tudo. Então houve reassentamentos, inclusive, com parte daquelas famílias. E eu, na época, cheguei a vir em 1982, no encontro que houve desse pessoal lá em Santa Helena, né? Que era então já os primórdios do nosso MST. Conhece bem aqui da região, já é de casa já aqui da nossa região. Podemos dizer assim que você já é de casa da região. João, como é que está a atuação do MST hoje? Eu sei que vocês passaram aí, não vou dizer por uma estruturação, mas assim, revendo, né, as atuações, revendo a bandeira, as discussões, está assim mesmo, né? A gente pode dizer isso? O MST continua mais forte do que nunca nas atuações? O MST, nesses 30 anos, nós consolidamos uma base social real. Nós temos quase 800 mil famílias assentadas em todo o Brasil, que mesmo que não se vincule diretamente ao MST, mas conquistaram terra pela luta. Temos muitas escolas, obtivemos muitos avanços, conseguimos mudar muitas políticas públicas, mesmo na CONAB, com o programa de aquisição de alimentos, conquistamos o direito da merenda escolar ser com produtos da região. Enfim, há muitas conquistas de melhorias das condições de vida dos assentados e dos sem terra. Agora, a reforma agrária como um todo, a bem da verdade, ela nunca aconteceu no Brasil. Porque a reforma agrária é um programa de governo massivo que, num curto espaço de tempo, elimine na sociedade o latifúndio, como está na nossa Constituição. A Constituição brasileira de 88 determina que todas as grandes propriedades improdutivas, portanto, latifúndio, sejam desapropriadas e entregues para a reforma agrária. Mas isso não, nunca aconteceu. E no último governo Dilma, diminuiu ainda mais a velocidade dessas desapropriações. Por um lado, porque o agronegócio se transformou em um modelo que é financiado pelos bancos e pelas empresas transnacionais. Então, o agronegócio, como forma de organizar a produção na agricultura, ele tem muita força econômica e se impôs, sobretudo, inclusive, aqui na nossa região, que vocês conhecem e se dão conta, né, que virou uma grande área de soja e milho, quando antes nós produzíamos todos os alimentos que precisavam, e agora, para você comer repolho em casa, vem um caminhão da CEAGESP de São Paulo, que é uma vergonha. Não? E isso por esse monocultivo que o agronegócio impôs em todo o Brasil. 85% de todas as terras brasileiras hoje se dedicam apenas a soja e milho, que é uma dobradinha, a cana, eucalipto e pastagem. Então, olha como eles reduziram, porque eles só querem produzir lucro, eles não querem produzir alimentos. É a nossa região, inclusive, como o senhor conhece bem aqui já, né, já fomos muito fortes também na plantação do trigo. E justamente a falta de incentivo é que fez recuar nesse setor do plantio do trigo. Na década de 80, quando começou o movimento, e mesmo naquele primeiro governo Rich, eu me lembro do secretário da Agricultura, que era o Klaus Germer, e ele era muito defensor dessa autonomia da produção do trigo, nós chegamos a produzir 85% do trigo que precisávamos. Agora é o contrário, nós só produzimos 15% e o resto é tudo importado da Argentina, do Canadá, até da França estão importando trigo. Isso é uma vergonha que nós poderíamos produzir aqui. Não é porque não dá trigo no Brasil, é porque o preço controlado pelas multinacionais fazem com que o trigo da Argentina seja mais barato. Mas aqui nós poderíamos ter uma política, e completando o raciocínio anterior, a Conab, por exemplo, ela compra os alimentos para botar na cesta básica e do programa de alimentos, ela compra em todo o Brasil 297 itens diferentes. Ou seja, essa é a cesta básica do povo brasileiro. Não é? Ninguém come soja, eucalipto e pasto. Pode comer até carne de boi de vez em quando. Mas mesmo assim está cara, né? Muito cara, muito cara. Então, a agricultura brasileira deveria estar voltada para nós organizar a produção desses 297 tipos de produtos diferentes, que é a nossa culinária, que é a riqueza da nossa mesa brasileira e que é aí que gera a saúde. É quando as pessoas se alimentam bem e se alimentam com produtos da sua região. Já que a outra contradição do agronegócio agora é que eles só produzem com muito veneno. E esse veneno, por ser químico, ele não é absorvido pela natureza. Ao contrário, a natureza repele, porque ele mata. Então, esse veneno, ele mata o solo, ele contamina as águas, ele contamina, inclusive, a atmosfera, porque esses secantes que eles botam na soja, ele sobe para a atmosfera e depois volta com a chuva. E ele, inclusive, que é o mais grave, contamina os alimentos. Então, naquele azeite de soja que você está comendo, você todos os dias está tomando uma dose diária de veneno, do glifosato que eles botaram lá na soja. Assim, no milho, aí o milho e a soja dão para o frango absorve aquele veneno e tudo vai terminar no seu estômago. Ao ponto que, no ano passado, um professor da Universidade Federal do Mato Grosso revelou uma pesquisa que ele fez 10 anos, para poder ter segurança da denúncia que ele encontrou, no Mato Grosso do Sul, na região de Lucas do Rio Verde, de qual certamente muitos fazendeiros aqui da região têm terras, ele encontrou resíduos de glifosato no leite materno. Então a mãe dá o leite para seus filhos, achando que é o melhor alimento do mundo. No Brasil não é mais, porque conforme a região que tu mora, você pode estar amamentando teus filhos já com uma dose diária de veneno que vai acumulando no organismo da criança e algum dia vai se transformar em câncer. João, inclusive, é um dos assuntos, dos temas, né, da sua conversa, sua palestra lá com os universitários, é a agroecologia, né? Além do incentivo à produção, à agricultura familiar, é a agroecologia. Esses assuntos, esses tópicos vão ser abordados. Inclusive, a contraposição a esse tema do agronegócio, porque, na verdade, se trata de dois modelos de produção diferentes. Então, os grandes empresários capitalistas do mundo inteiro, os grandes fazendeiros, eles têm um modelo do agronegócio, baseado na mecanização, no veneno e na expulsão da mão de obra. Nós temos um outro modelo. Nós temos um modelo que é para produzir alimentos sadios, que é para dar trabalho para o povo que vive no interior e que, para se viabilizar, precisa usar uma outra matriz tecnológica que nós chamamos de agroecologia, que são técnicas de você produzir alimentos, aumentando a produtividade, sem agredir o meio ambiente. Então, a reforma agrária hoje está mais difícil, voltando à origem da tua questão, porque, na prática, não é mais lutar contra o latifúndio atrasado, como tinha antigamente aqui, daquele pessoal que tinha grilado terras públicas, que tinham devastado as matas aqui da região, e o único interesse deles era enriquecer com a madeira. E daí ficava aquelas quiçaças de latifúndio improdutivo, que nós ocupamos muitos esses latifúndios. Agora não. Agora, para a reforma agrária avançar, nós temos que lutar contra esse modelo do agronegócio, que aparentemente é moderno, que todos os dias faz propaganda na televisão, nas rádios, nos jornais, mas que no fundo esconde uma perversidade muito grande, porque ele destrói o meio ambiente e contamina os alimentos. Então, a reforma agrária, ela é uma maneira de viabilizar a pequena agricultura, de viabilizar a agroecologia, mas para ela se viabilizar, ela precisa derrotar esse poder econômico imenso que nós temos pela frente. Então, aproveito essa oportunidade até para te perguntar, como é que está a relação do MST com o governo, né? Sei que na época do governo Lula vocês eram bastante próximos, né? Agora você falou que o atual governo da presidente Dilma não dá o apoio necessário, não incentiva a reforma agrária, vários compromissos que foram firmados, né, durante a campanha, ao longo da administração, não foram cumpridos. Como é que está esse relacionamento? Bem, primeiro é uma questão de princípio. O MST sempre foi autônomo de todos os governos, seja de um prefeito, de um governador de estado, seja do presidente da república. Então, nós procuramos praticar essa autonomia. Quem manda no movimento somos nós. Nós não respeitamos governo nenhum. E também não queremos se ingerir no governo. O governo é eleito para isso, eles que cuidam dos assuntos deles. Então, governo é uma coisa, movimento social é outra. Agora, evidentemente que as figuras públicas que assumem os governos e a composição de governos vai mudando. Então, tem governos que são mais simpáticos ao MST, como, por exemplo, aqui no Paraná. Nós tínhamos uma relação de autonomia, porém, de maior relacionamento com o Requião do que agora com o Richa, não é? Pelas circunstâncias do próprio governo. E em relação a Dilma, a mesma coisa. Na época do Lula, o Lula, por ser um líder operário, ele tinha mais afinidade com os problemas da classe trabalhadora. Então, era mais fácil o diálogo, o entendimento. A Dilma, pessoalmente, tem outra trajetória. Por outro lado, que é o mais sério, na época do governo Lula, a composição do governo Lula era uma composição ministerial mais ligada a história do povo brasileiro. Nós tínhamos ministros que eram conhecidíssimos, que digamos, tinham tanta fama quanto o Lula. Para dar um exemplo da minha terra, Olívio Dutra tinha sido prefeito, governador do estado, virou ministro das cidades. Então, era um homem que conhecia, um homem da política. Agora, quem é o ministro das cidades da Dilma? Um deputado. Ele fala no Olívio Dutra, né? Falando aí do Rio Grande do Sul, né? O petista, né? Também Olívio Dutra, né? Que é natural, né? Você é natural lá de que cidade? Só fala Moçoroca. Moçoroca. Moçoroca. Moçoroca. Então, aí, só para ficar registrado, né? Então, aí, como você dizia, né? Agora, o que se sabe, né? O ministério da Dilma é um ministério mais tecnocrático e mais dominado por interesses partidários. Então, o agronegócio, que que na época do Lula não tinha tanta força, agora domina completamente o Ministério da Agricultura, o Ministério das Minas e Energias, né? O ministro das Minas e Energias nem sequer é do PMDB, ele é ainda do tempo da Arena, o Lobão, né? Que está lá distribuindo licenças de mineração para todo o Brasil. Então, a composição do governo Dilma é uma composição mais conservadora, onde os interesses dos capitalistas estão mais presentes. Então, isso também aumenta as dificuldades que nós temos com a agricultura e com o relacionamento do governo. E também, é verdade, nesse período de governo Dilma, o Congresso Nacional é mais conservador. Então, a legislatura atual é uma desgraça. Eles estão mudando todas as leis para piorar, né? A própria CUT, por exemplo, tem um projeto de lei lá há 8 anos no Congresso. Olha, e a CUT, essa sim, ela apoia o governo. Não é como nós que temos uma autonomia. A CUT apoia o governo, tem lá um projeto no Congresso Nacional de reduzir a jornada de 48 para 40 horas, que na Europa já está 36, portanto é um negócio universal, mas não consegue fazer passar no Congresso, porque a maioria dos parlamentares são conservadores, dizem ser base do governo, mas no fundo, defende os interesses dos financiadores de campanha desses congressistas. Eu vou abordar continuando nessa linha de relacionamento com o governo, já que, né, tá, não vamos dizer que esteja estremecido, mas não tem tanto apoio como tinha na administração passada do ex-presidente do Lula. A atuação do MST, vocês têm mudado a linha de conduta? Porque até então vocês começaram com um ideal, que era realmente conseguir terra, né, ajudar os na reforma agrária, mas alguns meios, algumas atuações não eram bem vistas, né, não eram bem quistas, nem bem vistas pela população em geral, nem pelo governo, né? Vocês, não sei se acabaram perdendo o controle das pessoas que acabaram invadindo a agência bancária, né? Teve o caso do laboratório lá no Rio Grande do Sul, né, em 2006, que o pessoal acabou com aquele laboratório, anos de pesquisa, então acaba interrompendo estradas, ferrou. Então, acabava tendo assim uma certa antipatia. Como é que está? Vocês mudaram a linha de atuação? Como é que está hoje essas manifestações, essas ações do MST? Veja bem, as dificuldades da luta pela reforma agrária aumentaram por esse conjunto da correlação de forças. Mas, sobretudo, uma das coisas que mudou nos últimos 4, 5 anos é que a imprensa também está sendo manipulada e financiada pelas grandes empresas transnacionais. Eu vou dar um exemplo, já que tu pegou o caso do Rio Grande do Sul, da onde eu sou. As mulheres, no 8 de março, foram lá e destruíram o viveiro que distribuía as mudas de eucaliptos, que implantava o eucalipto num bioma de pampa. É como se vocês aqui na região de Palmas enchessem de eucalipto. Todo mundo sabe que é um solo raso, que não, se botar eucalipto lá dá uma desgraceira no clima. Pois é isso que estavam fazendo no Rio Grande do Sul. Além do agravante, a empresa que estava fazendo isso era multinacional, da Finlândia, a Stora Enso, e ela tinha comprado 66 mil hectares na região de fronteira do Rio Grande com Uruguai e Argentina, que até o Exército é contra. Então, a maneira de nós denunciar a Stora Enso, denunciar essas estripulias, foi as mulheres destruir as mudas que eram distribuídas de eucalipto. A dona RBS, para dar nome e sobrenome, que é a Globo do Rio Grande do Sul, o seu principal anunciante era a Aracruz, que era da Stora Enso. E imediatamente, então, a Globo e a Stora Enso e a RBS fizeram uma campanha nacional de nos acusar. Então, nós viramos os bandidos, não a empresa multinacional que era ilegal e que estava cometendo um crime ambiental, né? E você mesmo, sem querer, acabou dizendo a versão da RBS. Vocês foram lá e destruíram um laboratório. Não tem laboratório nenhum. Lá eram viveiros de muda. Mas qual é a imagem do senso comum? Ah, o Movimento Sem Terra foi lá e destruiu um laboratório. E ficou a marca. Bom, Mas como Deus existe, para os nossos ouvintes, essa Aracruz, ela era tão exploradora e tão sacana que ela pegava parte do lucro da celulose e ficava fazendo especulação no mercado do dólar. E na crise de 2008, ela foi à falência. Então, aquele viveiro que as mulheres destruíram, parte das mudas e que foram acusadas de tudo, agora a mão de Deus acabou com ele, porque não existe mais e a Aracruz faliu, né, como uma vingança da natureza por todos os males que eles tinham feito contra a população, contra o meio ambiente. Inclusive no Espírito Santo eles tinham roubado 18 mil hectares dos povos Tupi e Guarani, e por conta da falência deles, daí, finalmente, Deus existe, né? Os povos Tupis e Guaranis recuperaram aqueles 18 mil hectares que a Aracruz tinha roubado deles desde a época da ditadura militar. Mas ainda assim tem essas manifestações aqui fechando pedágio, aqui volta e meia aqui na nossa região, aqui em São Miguel do Iguaçu, tem pessoal que tem ali, que ocupou também, que hoje, né, tem uma antiga indústria ali, hoje o pessoal ocupa um espaço ali, e ainda assim fecham pedágio, né, liberam alguns, eu sei que não são todos, mas alguns promovem pancadaria, promovem destruição, a gente não está aqui generalizando, mas claro. Né, eu imagino que como ser por um grupo muito grande de pessoas, é difícil controlar todo mundo, né? O MST, a ocupação das agências bancárias. O MST é contra qualquer tipo de violência. E nós temos, inclusive, vários processos em que os juízes acabaram dando ganho de causa para nós do MST, porque eles percebem. É melhor ter um movimento que organiza essa rebeldia do povo do que deixar que o povo faça. Olha o que está acontecendo em São Paulo. A polícia vai lá e mata um menino pelas costas, sem justificativa nenhuma, de 16 anos e 14 anos. A população do bairro se rebela. O que eles fizeram semana passada? Foram lá e queimaram 32 ônibus. Se não tiver movimento organizado, dá nisso. O que o movimento Sem Terra faz? Ele procura organizar a rebeldia para justamente evitar a violência. Agora, as injustiças precisam ser denunciadas. Alguém é a favor dos pedágios aqui no Paraná e São Paulo? Pelo amor de Deus, isso aí é um assalto público. Porque a estrada já era do dinheiro público. Né? Eles não fizeram uma nova estrada. Por que eles não aplicaram aqui no Brasil a lei da Europa? Na Europa tem pedágio. Muito bem. Aonde que pode botar pedágio? É quando a empresa investe na estrada, faz a estrada, aí faz o investimento, então o pedágio é uma forma de devolver o investimento. Agora, aqui no Brasil, eles fizeram pedágios privatizados, que é um verdadeiro assalto ao dinheiro do povo, porque eles cobram para ficar pintando o asfalto e fazendo uma conservaçãozinha. Tanto é que as empresas de pedágio são as empresas mais lucrativas. Eu me lembro de um processo que nós tivemos em Guarapuava aqui, por nós ter parado o pedágio. Aí o processo foi na justiça e o juiz federal nos isentou da manifestação e botou na sentença dele. As margens de lucro da empresa de pedágio eram maiores do que o tráfico de cocaína. Então o povo tem o direito de se revoltar contra isso. Né? Claro, mas concordo contigo. Se revoltar de uma maneira democrática, ordeira, né? Que apenas extravase o direito do povo se manifestar contra uma injustiça que aparece todos os dias no nosso nariz. É, na verdade, o que a gente não concorda realmente com a situação de pedágio, que é uma situação muito delicada aqui para os paranaenses, mas é aquilo que nós conversamos aqui, é que se fazer tudo com ordem, né? Quando junta muita gente, acaba perdendo o controle, como aconteceram as ações dos Black Bloc lá em São Paulo. Hoje pela manhã verificava, na época das diretas já, né, completando aniversário, o pessoal falando. Eram milhões de pessoas, milhares de pessoas fazendo manifestações e na época nós não verificávamos, né? O senhor participou, acompanhou tudo e a gente não verificava situações de violência, o povo ordeiro exigindo, né, uma coisa que ele era de direito, que é o votar, mas ainda assim com ordem, né? Agora, sobre essas manifestações de São Paulo, eu queria dar uma palavrinha. Nós, os movimentos sociais em geral, estamos convencidos que tem infiltração. de grupos paramilitares e de grupos fascistas, direitistas. Porque quando a juventude em junho e julho foi para a rua, em milhares também, não tinha problema de violência, era uma tranquilidade. E o povo apoiava. Aí de um dia para outro começou a aparecer esses black blocs com a cara tapada, ninguém sabe quem é, ninguém sabe qual é o registro, quebram tudo e ninguém vai preso. Se fosse sem terra, nós estávamos tudo na cadeia, não estava aqui. Eu não é. Né? Agora, não tem ninguém preso, é muito estranho isso. Então, nós estamos preocupados que a promoção dessas ações de violência que está acontecendo com gente mascarada nas grandes cidades, isso certamente tem motivações políticas e ideológicas de grupos direitistas e da própria polícia para desmoralizar esse direito da população se manifestar. E isso já apareceu nas pesquisas de opinião pública, em que o povo diz, não dá mais para ir para uma manifestação, porque tem muita violência, ninguém sabe o que vai acontecer, patati, patatá. Né? Chegaram, lembra, botar fogo num Fusca de um pobre, de um ferramenteiro lá que estava indo consertar um portão, o cara perdeu o carro, tal, cheio de criança. Então, uma situação de fato... Cinegrafista, na verdade, Bandeirantes, é, acabou sendo morto, né? Bandeirantes. É, então, criam situações que, no fundo, a própria população fica, com razão, temerosa de ir nas manifestações. Voltando, então, ao assunto aqui da sua presença aqui em Foz do Iguaçu, né, o tema do debate, da palestra, ela hoje é por uma reforma agrária popular. É possível fazer isso? O governo tem que ter boa vontade, né? Que pé que está essa primeiro situação? Eu quero agradecer aos professores e à comunidade acadêmica da UNILA, da UniOeste, que me convidaram para vir aqui. E essa jornada universitária pela reforma agrária está se realizando em todo o Brasil. Então, é uma articulação dos professores. Nós temos notícias de mais de 50 universidades que, em função do 17 de abril, que é o Dia Mundial da Luta Camponesa, e é dia também de denúncia daquele massacre que houve em Carajás, em que nós perdemos 21 companheiros e que até hoje ninguém foi punido, apesar dos dois comandantes terem sido condenados a 200 anos de prisão. Mas ninguém foi preso. Então, ao quase redor... Quase 20 anos hoje comemorando, 18 né? Anos. 18 anos, 18 né? anos. Então, em torno dessa efeméride, os professores universitários que lutam também pela reforma agrária nos seus espaços, organizaram essa jornada em todo o país e... Me alegro que aqui em Foz do Iguaçu também haja uma comunidade acadêmica progressista que programou várias atividades, inclusive sábado vão passar um filme que é um lançamento recém-feito por um grande cineasta, documentarista, que é o Silvio Tendler, que é O Veneno Está na Mesa 2. Então, vocês que estão me ouvindo, fiquem alertas, é sábado à noite, né? Que a universidade vai promover com entrada gratuita. E como parte dessas atividades, eu hoje à noite estarei no teatro lá debatendo o que significa essa nova proposta de que agora nós precisamos lutar por uma reforma agrária popular, que não é apenas lutar contra a grande propriedade produtiva, mas nós temos que avançar para outros aspectos que o povo do interior também precisa. Então, lembrando que essa palestra é aberta, queria agradecer a professora Ana Fonseca, que trouxe João Pedro Stedley até aqui. Professora, é aberta a palestra para quem quiser, para todos os iguaçuenses. Então, a partir das 7 horas da noite, se você quiser acompanhar mais das histórias, né, desse líder aqui do MST, dos fundadores, idealizadores do MST, João Pedro Stedley, e também saber o que ele tem a falar a respeito disso, sobre a reforma agrária popular, a agroecologia. Então, a partir das 7 horas da noite, no Teatro Barracão, lá no Jardim São Paulo, na Praça da Bíblia, todo mundo sabe onde que fica. Então, e eu queria agradecer, no meio da sua participação aqui, obrigado, nós teríamos assunto para conversar a tarde inteira, né, professora? Né? Mas aí também daí eu vou deixar um gostinho que é para o pessoal poder participar da palestra e saber o que você tem a falar. Já deu para falar mal de muita gente. Ah, já deu, você tem pouco, agora imagina se a gente tivesse mais, se tivéssemos uma hora aqui, ia sobrar papo para todo lado. Pedro, muito obrigada, viu? Eu que agradeço essa oportunidade, cumprimentos pelo caráter democrático dessa rádio, dessa vocação de vocês sempre levarem a boa informação para o nosso povo, porque a informação é um direito, igual alimentação, igual educação, igual morar. A informação, o saber, é um poder muito importante, e vocês são esses pedagogos, né, que nos ajudam a difundir as informações. Parabéns para vocês. Agradeço novamente a sua participação aqui, lembrando que essa entrevista vai estar disponível logo mais no cbnfoz.com.br. Entrevista com João Pedro Stedler, ele que é um dos idealizadores.